estava estabelecido a uma meia dúzia de milhas da posição coral, foi por médio para chegar ao bombardeio de ano, deu para o número de 050, ajuste 1011. 9, sendo certa recíproca frequência 32.5 até o ano 2.8. Tá bom, Antônio. Sociais 5954, para 2010, utilizado 5953, após estabilizado no localizador. 705, chame o centro, restrito o frequente no 23935, alterna no 22358. Thank you. para a linha de 2050 para levar no 091. Passando o Strike com o solo do Cidão. Passando o Strike com o solo do Cidão, que eu também quero saber. Passando o Strike com o solo, que eu tenho que fazer regras de voo visual, que eu tenho que fazer o teste, que eu tenho que fazer o teste, que eu tenho até o Wi-Fi CRS, a comunicação, controle de valor de cancelar o valor de ouro, reporte para a descida. Doutor Lima 08, obrigado, boa noite. Doutor Lima, boa noite, gol 1099, Água Luna. 1099, contato radar, sou para mim de vocês, 60 de vocês, da Água Luna. Via Água Luna, 360, gol 1099. Água Luna, 5, 6 Luna. Já vou a nível mais baixo de visão na rota. Só tem um nível. Já vou mais baixo na rota. Onde vai ser de leste? Já vai ser de leste, vou separar nível de voo 0.50. Controle Gol 1099, pode eleva? 1099, eleva. Eleva, obrigado. Capitão Gosto, Código 110, 73 pontos, só tem um modo primário. Pode estar sendo leve, ainda somente o modo primário, tem simetria, teste novamente, tem que dar uma manhã e Pode fazer isso. E vai embora. mais perto de nós, também não foi percebido pela ideia. Mas eu não vi o número 5, boa. Autorizando o curso de sistema 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, 9. O modo sala, agora sim, os amigos de voo 0, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Para o mais de escola, ainda tem o vídeo desse manobra. Tem o outro mais para a disputa do controle, salvador, escola, ainda tem o vídeo desse manobra. Via pista, efetua 180 na capiteira do processo. solicitado por o senhor no meio do sinal 95. Thank you. Bom,